Aposentei com 10 salários, hoje recebo 5. Onde estão os outros 5? Onde estão os outros 5? Sempre fui um bom sujeito, um honesto trabalhador. Como é que é eletricista? Cheguei a doutor. Mas quando me aposento, vou ganhar igual a gente que nunca estudou. Onde estão os outros 5? O rato comeu. O rato a quem me refiro é coisa invisível, é a corrupção. Já derrubou 4 ministros, mas seus delitos ficaram sem apuração. Não foram punidos, não. Este Brasilzão, só pobre preso, pobre vai pro xilindró. Exceção, talvez há um mensalão. Aposentei com 10 salários, hoje recebo 5. Onde estão os outros 5? O rato comeu. Aposentei com 10 salários, hoje recebo 5. Onde estão os outros 5? O rato comeu. Onde estão os outros 5? O rato comeu. Já elegi muita gente, prefeito a presidente. Para minha tristeza nada mudou. Parece que a corrupção se institucionalizou. Estou velho e doente, sem forças para lutar. Já dei tudo por perdido, só espero em outra vez as coisas sejam diferentes, não preciso protestar. Mas não paro de perguntar. Estão os outros 5, o rato comeu. Estão os outros 5, o rato comeu. Estão os outros 5, o rato comeu. Onde estão os outros 5, o rato comeu? Aposentei com 10 salários, hoje recebo 5. Onde estão os outros 5? Rato comeu. Onde estão os outros 5? Rato comeu. Sempre fui um bom sujeito, um honesto trabalhador. Como é que é eletricista? Cheguei a doutor. Mas quando me aposento, vou ganhar igual a gente que nunca estudou. Onde estão os outros 5? Rato comeu. Estou velho e doente, sem forças para lutar. Já dei tudo por perdido, só espero em outra vez as coisas sejam diferentes, não preciso protestar. Mas não paro de perguntar. Estão os outros 5? Rato comeu. Estão